Santa. Bolo 076, boa noite. Livre pouso no zero, vento 080 graus, 089, cheque trem. Já travado. Salvador, Oceano 6313.0.0 para 1. Oceano 6313, sente, mantenha o ponto de espera. Avancei, 6313. Oceano 6313, tem condições de decolar de imediato assim que é autorizado? Afirmo, 6313. Oceano 6313, agilize as manobras após o tráfego na curtíssima linha e mantenha no zero. Passar o tráfego na curta linha e mantenha no zero, 6313. Confirme. Cliente Romeu, Romeu Golf, ajuste no 012, táxi aprovado, reporte ingresso no 7. Bom 076, solo 49, direito 1219. 219. Tá 3398 na escuta da torre. Torre Salvador, tá 3398. Oceano é 6313, vento 090 graus, 089, livre decolagem no zero. Livre decolagem no zero, Oceano 6303. Tá 3398, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Vento para cheque 090 graus, 089. Já baixei, travou? Afirmo. Aguardando a pista livre, está 3398. Romeu, Romeu Golf, ali mantenho no 7. O vento 090 graus, 089. Confirme intenções, Romeu, Romeu Golf. Gente, Romeu, Romeu Golf, ali mantém pista 35. Tá 3398, livre pouso no zero. Vento 090 graus, 08 nós. Livre pouso na pista no zero, 3398. O Chané 6313, decolou os 50, chame o controle 1 no 98. 098, 6303. Salvador, 3305, final estabilizado, 1,5 milha para... Gente, aguarde autorização de pouso. Guarda. Esse 98, seu solo 51, ao livrar à direita, chamou 219 o solo. Ao livrar um 219, 3, 3. Tá pronto? Ok, tô com a aeronave já na final de 3 milhas a 10, após ela vai ser autorizado a sua decolagem, ok? O 3305, livre pouso, vento 100 graus, 8 mais. Livre pouso, pista no 0, tá? 3305. Decolagem, o Romeu Golf, vento 100 graus, 8 mais. Fuma bem, acho que o Romeu com aproximação 3.35, repartiu lá 3.5. Alfa Golf Papá, retorne ao solo, por favor, frequência 1.21.9. É sim, o colega está em comunicação, falou com as aeronaves e coordenando, ok? Aguarde ser atendido, 1.21.9. Solo 54, direita, 209, solo. 209, boa, tá? 33. Papá November, Hotel Hotel. Foi o Oscar Romeu possível para o final do 35, reporte. Passará a final, batalha, trabalho. Então, aí, o Romeu, negócio. Você decolou aos 5-5, chama o controle, frequência 1-9, decimal 8. 19-8 com a quadrilha, obrigado, até a volta. O Romeu, acho que o Romeu compate após o pouso. Fazer contato? Qual é seu pátio após o pouso, Romeu, acho que o Romeu? Ah, pátio 5, era, tá. Ok, solicito que faça a aproximação direto já para a interseção, então, para livrar a pista o mais rapidamente possível, que eu vou ter mais na sequência na live para o pouso quando nós podemos ver, ok? Afirmativo. Já está autorizado a aproximação direto, pista 35 e entrada do pátio, reporte no solo, vento 080 graus 89. Porta na sala. Autorizado, senhor táxi. Salvador, Papá, Tango, Romeu, Golf, Vitor. Golf, Vitor, por cima, para base 17, reporte, Vitor. Base 17, apatará, Romeu, Golf. Romeu, seu solo 58, vamos estacionar a frequência dele. Autorizado, alinhar e decolar o 4298, vento no 00 graus, 109. Vitor, cheque 3, autorizado pelo pistão 0, vento 1, 00 graus, 89. Passar travado na 17, livre pouso, Romeu Golfito. Ok, estou ciente, chame para ingresso no 7. 298, decola 01, controle 199, décima 8. 198, obrigado. Suficiente, manter a posição. Ok, pode decolagem da 17, aguarde. O Finito, seu solo 01, vai para a Berté? Ultrapassa a interseção, faz 180. Então, ultrapassa a interseção, tem aeronave já aí, ultrapassa a interseção, faz 180. Vou tapar ingresso à esquerda, reposta a meia da 17. Pode decolagem da 10, da 17, permanece as mesmas instruções, ok, papai? Então é o trip 555, foi Lécio, Zoco, cabeceira, está embaixado, checado. Ok, sente o trip, o vento 100 graus, 89, ele pouso, pista 10. Ele pouso, trip. O vivido de volta na esquerda, estacionar a frequência livre. Até a apareceu o solo ao 06, livra à direita, 129 solo. 129 solo, 5515. Via 224, cheque o trem, autorizado pouso, vento 100 graus, 8 mais. Negativo, via 224, passa o externo, está baixado para cá. Decolha imediato, papá. Está autorizado então, decolagem imediata, vento 100 graus, 8 mais, papá. O V224 continua a aproximação, então a aeronave do Recordão no 7 não vai interferir na sua chegada, que ela já descola ali após o alinhamento, ok? O V224, tráfego já ultrapassou o alinhamento, livre o pouso, 100 graus, 101. Está livre o pouso? Silêncio, livre o pouso. Boa noite. Oi, voa agora na 604, pode esperar a próxima. 604 autorizado, alinhar e manter. Quem mantém, a 604. O 24 decola no solo, 09, de direita, 209 no solo. Livre decolado, 100 graus, 100 mais. Livre decolagem, igual na 604. contato, decolas 1-2, controle 1-2-0, posição 1-9 desse momento. 19-8, graças. Cid Lima livre de acionar, chama para o táxi. Salvador, boa noite, Dan 3178, Simbra, baixar checado. 63178, livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, 8 também. Livre pouso 10, Dan 3178. 18, fala 17, 129, senhor. 19. Sim, ali, eu consigo. Calibre o táxi, chame para ingresso na, para o cruzamento da pista 7. siga. Ok, permanece as mesmas instruções de saída, tá, então chama para ingresso no 7. Seixe de Lima está autorizado o ingresso à esquerda, reporte alinhado, dono 7. Pista, reporte alinhado, ponto de Colagem Lima, Ventura 00 graus, 8 mais. Oxigênio Lima decolou os 29, controle 19, decima 8. Ciente e autorizado, alinhagem decolável, turno 00 graus, 10 nós, 3605. Salvador, boa noite, Golo 074, ponto de entrada no 0.4. 074, autorizado alinhar e manter. E mantém, não, 0.074. Decola aos 33, controle 19, decimal 8. 19, 8, obrigado, bom trabalho. Os quatro decolaram, o vento 1-0-0 graus, 8 leste. Autorizando a decolagem na 1-0, voo 1-0-7-4. Autorizado, né, Matheus? 5972. Autorizado, aqui é Matheus. 074, decola os 35, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, tenha boa noite. De decolar, vento 1-0-0 graus, 8 nós. Oi, Salvador, eu estou batendo o Oscar Hotel Kilo, trem baixado travado, está avisado em evento. Sérgio Hotel Kilo, continua a aproximação, vai pousar 97 ou 90? 90, Oscar Hotel Kilo. Sérgio, aguarde autorização de pouso, após três checados final. Rio decola os 38, controle 119, decimal 8. 198, grato, boa. Oi, Salvador, o Oscar Hotel Kilo na final da 1-0, trem baixado e destravado. Ciente, Kilo, livre pouso, vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Autorizado, pouso 1-0, Oscar Hotel Kilo. Dois, confirme o vento pro Oscar Hotel Kilo. Vento 1-0-0 graus, 1-0 mais. Ciente. Aqui o seu som às 4-3, direita ou 219 no chão? Direita 219, ótimo, 219.